tem que posição, já bloqueou? Negativo. Tá, eu tento te quieto aqui agora. Obrigado. Ô, Tríplice Quadro Combate, você reportou de trás? Aguarde. É. Trip 5414, informe tráfego 2 horas, 3 milhas, rumo oposto, cruzando 600 pés para 1.000 pés. Afirmativo, só que está muito alto para seguir tráfego, visual padrão, você viu? Claro. 07. Controle Salvador, papapá, Alfa Mike Zulu, decolado, curvou à direita na sua escuta. Papapá, Alfa Mike Zulu, mantenha 1.000 pés, corredor Sierra. 1.000 pés, corredor Sierra, autoriza para o direto de Palmas para o Alfa Mike Zulu. Aguarde. Azul 4208, desce para 4.000 pés. 4208, receita agora 4.000 pés. Trip 54, vou bloquear. Trip 5414, desça para 1.500 pés. 1.500 pés, eu guardo agora. Controle Salvador, é o Michael Mike. Prossiga. Aqui, já está no retorno de Camaçari. Seguindo para o litoral e após a flor de buraquinho. Papá, papá, Mike, Golf, Mike, ciente. Ingressando pela 90-17, 5-4 no quarto. Chame torre 1-1-8, decimal 6. Ciente, 8-6. Tenha um bom dia, guardião 07. Cleia, 5-4-4. 5-4-1-4, perna do vento da 1-7, reporta pronto para gerar base. Ok, estou apontando para gerar base, 5-4-1-4. Autorizado, gera base, reporta final da 1-7, embaixo travado, 354-1-4, tráfego já ajustado. Ok, obrigado. Confirme pro ideal, Alfa Mike Zulu. 308, Alfa Mike Zulu. Alfa Mike Zulu, mantenha 1.000 pés, reporte farol da barra. Manterá 1.000 pés, já no través do farol da barra, Alfa Mike Zulu. Aguarde. Na sua escuta, mantendo o litoral, Alfa Mike Zulu. Azul 4208, desça para 3.000 pés, previsto ordem. Para 3 mil, já vai fazer uma ordem. 4203. 4208. 10-3, obrigado. Oceané 6250, reduziu a velocidade para 2109. Reduz 2109, pode confirmar para o 6250, se é necessário evitar o procedimento ou pode evitar uma base pela DIA, senhora? Oceané 6250, após mudança de regras, ele será autorizado base pela direita. Grato, 6250. Do 4208. Tem condições de estar presente e voar direto ao afastamento? Negativo. Agora vai ter que fazer pelo menos uma óbitozinha, não completa. critério de aproximação aí, nós temos de continuar. Gente, 1-4208, reporte afastamento. Então, entendido que está autorizado o procedimento após a curva de aproximação e reportar o afastamento, confirma? Positivo. Ok, descendo para 2000, então, muito obrigado. Papá, Mike Golf, Mike, na escuta? Prossiga. Chame Torre 118, décima meia. Mike, grato. O trip 5414 no solo 03, libere a esquerda na Lima, chame o solo 121, décima 9. Esquerda na Lima, 219, obrigado. Torre, Salvador é o papapá, Mike Golf, Mike. Mike Golf Mike destina buraquinho, reporta quando na final para pouso para livrar a frequência. Não, negativo, é, vai fazer sobrevoo em buraquinho e vai seguir para cabeceira 35 após estádio 5. Ah tá, então sobrevoo em buraquinho, reporta quando pronto para o regresso a Salvador, Mike Golf Mike. Tá chovendo aí no setor? Negativo. Certo. 50, ajuste 105. 4950, 250. Alfa Max Zulu, autorizado subir para 2500. Confirmando 2500 para o Alfa Max Zulu. Positivo, 2500 pés. Restrito 2500 pés, Alfa Max Zulu. Negativo, mantenha 4000 pés. Oxigênio mantém 4000, 6250. Controle Oxigênio 6250, propõe o cancelamento, precisa prosseguir visual. Diga, Mike. Ok, livrando a área de buraquinho, a intenção é seguir para a cabeceira 35 após. 4-5, a profundidade? Afirmo, mantenha a linha do litoral, reporte cruzando a final da pista 2-8 e reporte com o final do 2-8 cruzo, que já liberado, o Mike Golf Mike. Máxima na final do 2-8. Oceané 6250, o senhor conhece Paripe? Negativo. Tem uma distância do 6250? Azul 4208, iniciando o afastamento agora. 35, vou solicitar que o senhor prossiga via setor oeste para aproximar para o BAT 5, divisão, tráfego da Azul, que está fazendo procedimento para pouso 97. Mike. Senhora Esperindona, mantendo visual com curvas à direita, 6250. Dado o cruzamento e após vai iniciar a curva à direita para aproximar BAT 5, direto Mike Golf Mike pelo setor oeste. Mike. Autorizado 2000, Oxané 6250. Controle Salvador, papapá, Alfa Mike Zulu. Revelado 2 e 500. Já na Proa de Palmas, Alfa Mike Zulu. Alfa Mike Zulu, autorizado nível de voo 105. Autorizando a sessão no 05, Alfa Mike Zulu. autorizado direto 45, o vento 130 graus com 15 nós. Reporta solo controlado. Mike, Golf Mike. Ai, que graça. Azul 4208. Gente, pô, visual com a pista 17, azul 4208. Fizeram mais uma órbita para o 6250, senhor? Sinal visual, azul 4208. Azul 4208, chame torre 118 desse momento. Oceané 6250, prossiga pelo litoral. Confirma? E deu um prosseguir ao litoral 6250. Positivo. Agora emissor, baixo travado, pistão 17. Azul 4208, CIT, confirme se já está visual com o campo. Afirmativo, o visual aqui já interceptado no final, já saiu do procedimento de instrumento da visual. CIT, azul 4208, tem livre pouso, pista 17, o vento 120 graus com 17 nós. Azul 4208. 4208, livre pouso, obrigado. Oceané 6250, autorizado base pela direita. Sim, autorizado base pela direita, 6250. Oceané 6250, reporte visual com a pista 17. Reporte visual com a pista 6250. Tá, Alfa Mike Zulu na escuta. Afirma na escuta, Alfa Mike Zulu. Confirma estado de pouso, Alfa Mike Zulu. Firmando palmas aos 1706, Alfa Mike Zulu. Controle, copiou? Copiou, controle, Alfa Mike Zulu, chame Recife. 1260, secundária 1228. Ano 1260, qual que é a secundária? Para o Alfa Mike Zulu? 1288. 1288, Alfa Mike Zulu. No 4208, Solos 14, direita, atenção, libera a esquerda, chame Solo 1219. A esquerda, 1219. Grato, bom trabalho. Eu sou 4208. Ingressa Pátio 1 no Portão 01. Pátio 1 no Portão 01, azul 4208. Sierra Juliet. I'm going to the platform, runway 17. November 970 Sierra Juliet, negative. I had a quick question, if you have a minute. Roger, sir. Go ahead. For 970 Sierra Juliet, when would you like us to constitute to pick up our instrument clearance? Okay, sir, but you are going to departure from what runway? Because runway 10 is going to be closed until 1-1 local time. Roger that. We're going to, we plan on departing at 11 o'clock local time. Should we call you for a clearance before that to pick up the IFR, the clearance out of here? Roger, you can call me like 30 minutes before your departure, or 10 minutes, but you have to do a delay, sir. Your flight plan is for 1230. November 970, Sierra Juliet. We understand that. Thank you. I was just wondering when we should call for a clearance, so I'll call about 20 minutes prior to the runway opening up. Roger, sir. Thank you. Final visual, chame 6250. 6250, chame torre 118.6. 6 graças, bom dia. Muito bom dia, chame 6250. 6 milhas de Salvador, baixar o travado. O Xané 6250, o Ciente, final da 17, o vento agora 120 graus com 14 nós, autorizado pouso, pista 17, 6250. Diga pouso, pista 17, 6250. Solo Salvador, trip 5595, por favor, autorização para Ilhéus. 3595, Ilhéus, autorizado, decola da pista 117, nível 065, após decolar de primeira curva, à esquerda, saída Coral, controle 11935, transponder 5557. Confirma o nível, 055 mesmo? Eu prefiro um pouquinho mais alto, pode ser o 1950. Aliás, terá 130. Gente, o nível do plano é 1160, só solicitou 1160 ou é um nível diferente? Ah, ele já tá no 160 no plano, não, pode deixar o 160 então, eu agradeço. 5595, 1160 autorizado, Golf 677, decola da 117, primeira curva à direita na Dael Leda. O controle 11935, aciona 5557. Ok, 160, decola com curva direita, Nadael Leda, 5557, o transponder 1935, controle, o trip 5595. Gente, 160, pressionamento táxi, chamo novamente. No solo, os 20, libera a esquerda e chama 121 no decimal 9. 219, graças, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, o Xené 6250 livrou. Chinar 6250, táxi autorizado, Pátio 1, portão 02. Pátio 1, posição 2, 6250. Falou, Salvador, bom dia. O Web 5811 tem a informação Lima para Guarulhos, está 04. Gente, Web 5811, copia? Para cópia, 111. Gente, 5811, autorizado Guarulhos, o 360. Decola da pista 17, primeira curva direita na saída Árvore, após Elefa, após direto. Controle 11935, aciona 5520. O 5811 da situação, a intenção é aguardar até as 11 local para liberação da pista 10. E qual seria a saída prevista para a decolagem da 10? Se o senhor vai aguardar às 11 horas local, você tem que fazer uma DLA, porque o plano está para as 1237. Sobre a informação, e a saída mantém Arbor Elefa, após direto. Arbor Elefa está sendo integrado para a informação da DLA, o 5811. 6250, solo. 6250, prossiga. Por favor, olha pra torre nova, nós vamos apertar a sirene só pra testar se ela tá funcionando. O senhor pode dizer, corrigindo, a pistola, pra dizer se o senhor tá recebendo ou não? Vermelho e branco as duas, senhora. Muito obrigada. Escuta, Web